Elizinho apareceu. Elizinho é meu, todinho meu. Chamo Elizinho de meu bem. Elizinho é um sim e mais ninguém. Eu sou pequenina, ele tão grande. Mas o nosso amor ainda é maior. Quando o amor é grande, a vida é rosa. Vida cor de rosa é tão melhor. Eu e Elizinho, o mundo é nosso. Juntos não importa nada, ninguém. Dois para seguir um só caminho. Elizinho, dois para seguir um só caminho. Mas o nosso amor ainda é maior. Quando o amor é grande, a vida é rosa. Vida cor-de-rosa é tão melhor. Eu e Elizinho, o mundo é nosso. Juntos não importa nada, ninguém. Dois para seguir um só caminho. Eu e Elizinho. Dois para seguir um só caminho. Eu e Elizinho. Dois para seguir um só caminho.